Boa tarde, eu vou no 255, duas vindas e meia para os 372. Pro 255, boa tarde, aguarda pista livre, informe cabeceira deslocada, 380 metros, ajuste no 02. 02, ciente da cabeceira e baixa de trovão. Puxa 6141, solo 32, direita, 121, destino 1. A direita 121. Pista no zero, vento 100 graus, 109. E repouso no 0, 1255. Pro 255, sala 35, direita 1219. Direita 219. seja 5 prepara a saída da Elba, helicóptero. Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, curva direita, com perfil de saída da EL, Leda, pós Motiva. Após o 1-0, aerovia, pode conforme a rota, 5457, transponga, 1935, é o controle. Informo que a mistura é deslocada, 380 metros, livre pouso na zero, vento 1900 graus, 099. Livre pouso na 90, com cabeceira deslocada, janela 395. Decolador no zero, curva esquerda após, subida a bomba, tensão produtiva, zona do Lunar, com 4 responder e o controle de temperatura, azul, 4-3. 4976, cotejamento correto, reporta pronto, parte 3, pushback e acionamento. Passarela na remota 13, está autorizado e está no ataque. Passarela para o site, senhor, 230. Passa Blue, boa tarde. 243, liga direita, Solon 2, um decimal 1. Começando, vai ser travado e o Leste é de novo. Depois do olho, repouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 0 nós, altímetro 1-0 no 2. Certo, ele repouso 1-0 e o Leste é de novo. Tá confirmando, tá em 380 metros, positivo? Ok. A pista tá restrição, tá com a restrição, confirmando? Cabeceira deslocada ainda. Tá, positivo. O Leste é de novo, tá certo. 349, livre à direita, solo 121, decimal 1. Zero decolado 51, controle 1, decimal 351. Obrigado, 1-119-35, 2230. Bora. Sim, para sal. Chaveiro 4-13, GLS, tá indo. Salvador, o comandante é o Yankee, visão 1-7. Pelo Yankee, segue para 1-7, a partir de 2 milhas. Ok, vai prosseguir 1-7. Jet Alfa Papá para Vitória, nível 100 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, fechura subida coral, via Golfo 677, caravelas, DCTU e conforme. 5430, transponder, controle 119.8. Pessoal, será minha táxi com sola em 1-8, decimal 95, destino 0-1-2. Gato. Pode dar 3 dias. Cuidado com o canal, o pátio principal, chamando ali, mas ele é São Zulu. Tem baixado, travado, aumenta aí. Já está aí, antes de repouso na 1-7, vento 1, 0 graus, como 0 nas, altímetro no 0, 1-2. No 0, 1-2. Salve, nível 370 aprovado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, fechada subida porra, jamos e pá, e até do 1-0. 5472 transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado, recebido por 370, saída Cuca, Jamos e Pai, demora 0-0-3-0, 1-4-7-2, 1-9-3. Eu deixei comigo correto, espero o funcionamento. 1-9-2. Sim, para o sol. Taxi via Mike, Quebec, na Quebec Torre 1-9-5. Informação, Lima Zulu, está recepção no curso localizador. Lima Zulu, continue. Aproximação, vale autorização para pouso. Aproximação, vale autorização para pouso. Tem uma forte interferência da uma rádio nessa frequência. Lima Zulu. Gente, grato pela informação. Estaciono em Alfa, 5295, bom trabalho. Azul, 4976. Grata. Hotel Yankee, sobe 58 em forma ao pátio. Lua do backtrack, a parte livrando. Como recebe agora? Agora sim, precisidade 5-5, mas ainda tem uma forte interferência. Gente, livre pouso na 1-0, cabeceira desblocada, vento 1-0 graus com 9-9, altímetro 1-0-1-2. Livre pouso na 1-0, ciente cabeceira desblocada, clima que usou. Prossiga. Venha chamar para o táxi. Rapaz, passageiro do Ramiro é o Yankee no backtrack, autorizado o cruzamento, é parte livrando. 76, mantenha o ponto de espera. Livre estacionário, Juliette Tango Zulu. Estou 5 autorizado no início do pushback, estou entrando para o táxi. Índia 10295-3205. helicóptero? Projeto Serra, Paramaraty, 1007, eu coloquei na 17, curva direita, via corredora chefe. 0125 transponder, controle 119, decimal 35. Correto, chama escolha para a hora de colagem, até a Juliette Serra em 118, decimal 95. Amador, voo 1256, puxe deck, acionamento, saldo 2. Autoridade, chame táxi na 1256. Autorizado, voo 1256. Cruzamento após Quebec, Mike Lima, na Lima, saldo 121, decimal 1. Para o táxi. Colono 64, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 1. 3219, obrigado. Tá bem, certo, colono 64. Colono 64, cheque rádio. Colono 64, alto e claro, passando o marcador externo. Livre pouso na 1-0, cabeceira deslocada, vento no 3-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no 2. Livre pouso, pistão no 0, cabeceira deslocada no 0-1-2, com 1-9-6-4. Perfeito. Alfa e Juliette para 07, 1-1-9-4. Alô? Né, escuta, prossiga. Por gentileza, confirma se recebeu algum tipo de interferência durante o cheque. Negativo. Gente, graças. 05, pronto? 3805. Faz o Boeing da Gol na curva final, a linha mantém a no zero deslocada. Faz o Boeing, a linha mantém na deslocada, 3805. Fala, Kelber. Sim. Pois a bordo, o time entrou no 012, livre taxa, chama para ingresso. Serra Lima, tem no 7. 964, solo 09, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. 201, 964. Solo 964, deixa. Voo 1164, ingressa Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, por 1164. Voo 1964, boa tarde. Alfa, mantenha antes da Juliette. Boa tarde, Alfa, da Juliette, boa tarde. Boa tarde, Alfa. Temos vento 140 graus com 99. Voo 2008, 3 milhas e meia para Serra Victor 372, estabilizado. 2008, repartindo 372. Porta 372, César. Controle 119, decimal 35. A gente abriu o estacionamento táxi do colégio com a torre 118, decimal 95, destino 02, Morvon. Morvon 1256, pronto para o táxi. 120 a bordo, 2 horas e 40, Recife. Na 256, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, Morvon. Direita Índia, 1895, e ajuste no 012, 1256. Serra, decolado ao Zuno 1, controle 19, decimal 35, Morvon. 1935, grato, até o Zeta. 2008, Serra Victor 372, baixado travado. 2008, livre pouso na 1-0, cabeceira deslocada, vento 1-3-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. Fala quem, cabeceira deslocada, gol 2008, livre pouso, só no 0. O Juliette, Alfa Safari, na galera vai parquear no portão 7, autorizado ingresso e contornar o Grande Paz, está seguindo a aeronave da Gol até o ponto de espera como número 2. Do ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. Gente, altímetro 1012, vento em Salvador, 120 graus, como 09, direcionamento, chama para decolagem. Oi, gol 118, comando 1256, fonte da pista no zero. Gente, gol 1256, faz a aeronave da companhia na curta final ali, mantenha no zero deslocada. Gente, após ali manter capteira no zero deslocada, gol 1256. Da Gol, contornando gramas de parte, Lima, Mancha, Chamarana, Quebec, torre 118, decimal 95. Olá, 964, Sol. Você poderia confirmar se no momento em que a torre fez o check rádio, o senhor recebeu alguma interferência? Negativo, estava suspeito. Quem te grata? Solo Salvador, gol 2008, libra na sua escuta. 2008, boa tarde, táxi via Alfa, chamamento do Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, gol 2008. Gente, autorizado, decolagem, deslocado, gol 256. Thank you. Aguarde para decolagem, então, Índia Bravo. Passar a linha, mantenha no zero deslocada. Taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o portão 08, com 2008. Controle 1, decimal 35, alô. Controle 199, 35, graça, boa tarde, alô, 25, bem. Ali, decola do 1-0 deslocado, vento no 2-0 graus com 9 nós. Siga. Falta autorização agora. Boa tarde, azul 4-6, visual. Final 5 milhas estabilidade da Renave. Boa tarde, azul 4-6, vento no 3-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2, cabeceira 1-0 deslocada. Continua a aproximação, guarde pista livre. Gente, com 1-0 no 2. 4-1-6 continuado. Autorizado, mesa 360. Para Guarulhos, já foi o 10. Saída da Elbe, ótimo. Transcode 5506 e o controle de uma frente. Né, ótimo, para o posicionamento, minha saída na 5. 1-6, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro no 0-1-2. Autorizado, os 4-1-6 no 0-1-2. Gente, eu estou de abraço, segue na retaguarda do azul, na curta final, repartir virando para vez 1-0. Retaguarda, azul, para parar, 1-0. Gente, alfa passada, decolador 1-7, controle 1, na decimal 3-5, 1-1. Tá na mão, decimal 3-5, leva, tá passada. Via 142 para Recife, nível 350 aprovado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, descida subida Cuca, Jambo, Caju, via ângulo 1-7. 5530, transponder, controle 1-19, decimal 35. Recife no 350, decola da 1-0, curva à esquerda, sai da Cuca, transição. E a única coisa que resta para o posicionamento? Então, para o posicionamento, está no box 0. Ok, para o sol. Para parar, Luciano, 1-0, o sol de abraço. Controle 1, na decimal 3, 5, 1, 1. Ah, obrigado pela gravação. Do 41, 16, boa tarde, taxi de alfa, chame antes do Juliette. De alfa, vai chamar antes do Juliette, tá bom, amanhã. Torres, Salvador, boa tarde, voo 18, 85. Reparte o 372. É, vou falar 372, voo 985. Gente, somente o Mike, voo local, Salvador, Salvador autorizado. Decolagem da 17, comprou a 1.000 pés. Controle 119, decimal 35, transponder 0114. Michael, Mike, prossiga. Alô, 4-1-1, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, decola a partir da intersecção. Afirma. Linha não tem, aguarde estimado meio minuto. Poderia partir da 35, decola a 35. Partir da cabeceira 35, Michael, Mike. 35, na escuta. Na escuta, prossega, pode fazer travado. Eu repouso na 1-0 deslocada, vento no 3-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2. É, chegou, conta, foi 2. Eu tinha entrado no 0 no 2, vai partir fora do solo. Ai, que graça! Ainda sem o transponder, só o primário aqui. Ok. 1825, solo 23, nível direita, solo 121, decima 1. 1825. Mas aí é questão do nosso sistema, estamos recebendo. Ok,